Por que o novo filme do Predador foi um grande fracasso? Já parou para pensar por que um nome tão forte como Predador virou sinônimo de fracasso em 2025? Cara, era para ser o blockbuster do ano. Tinha diretor renomado, efeitos visuais top de linha, orçamento absurdo de 185 milhões de dólares. Mas em menos de 21 dias, o filme já tinha sumido das salas de cinema nos Estados Unidos. E olha que isso não é exagero, não. Os números são públicos. Só 37 milhões em bilheteria global até agora. Isso mesmo, menos de 20% do que custou para fazer. Você acredita que gastaram mais em marketing do que o filme arrecadou inteiro? É tipo alugar um carro de luxo para dirigir só até a esquina e esquecer a chave dentro. A gente sabe que o Predador original, de 1987, é cult. Arnold Schwarzenegger, a tensão na selva, aquele momento em que ele se pinta com lama. Aquele filme entrou para a história como um dos maiores clássicos de ficção científica e ação. Mas daí vem essa nova versão. Nada de selva, nada de tensão real, nada de vilão memorável. O Predador agora fala inglês com sotaque de dublagem dos anos 90. A trama virou uma coxa de retalhos de ideias roubadas de outros filmes. Tem até cena que parece copiada direto de Matrix, Alien, até Velozes e Furiosos. Será que o problema foi o roteiro ou a direção? Você já viu um filme onde os personagens não têm nome próprio? É sério, o elenco inteiro é chamado de Soldado 1, Cientista B, Cara do Drone. Ninguém cria empatia com ninguém. E pior, o Predador não é nem o Predador de verdade. É uma espécie de predador genético modificado. Tipo aquele primo distante que aparece na reunião de família e todo mundo finge que conhece. Lembra quando o Predador 2, em 1990, levou críticas, mas ainda assim virou cult? E o Predadores de 2010, com Adrien Brody, foi criticado, mas fez 127 milhões. Até o Predador da Era dos Quadrinhos cruzando com Alien deu certo. Mas esse novo, nem os fãs de quadrinhos curtiram, nem os nerds hardcore que esperam cada frame como se fosse gospel. Será que o erro foi tentar modernizar demais? Colocar Wi-Fi no capacete do Predador, fazer ele hackear satélite com o olho direito, inventar uma rede neural Yautja, que soa como nome de startup falida. Você já parou para pensar como é difícil equilibrar tradição e inovação? Quando você tira o mistério do vilão, você tira o medo. E sem medo, não tem tensão. E sem tensão, não tem filme. Olha só o que o povo está comentando sobre isso. Carlos M. de São Paulo. Meu filho de 12 anos saiu do cinema perguntando se era dublado. O Predador falou mais que o Rock Balboa. Ana L. do Rio. Paguei ingresso VIP e saí na metade. O único suspense foi saber quando o filme ia acabar. Rafael T. de Belo Horizonte. Não entendi por que mataram o personagem da única atriz negra na primeira cena. Zero justificativa. Marina C. de Recife. A cena do ritual de caça parecia um TikTok de cosplay mal feito. Léo S. de Porto Alegre. Era para ser Predador. Virou o Predadinho. Fraquinho demais. Fernanda K. de Goiânia. Filme do Predador sem selva, sem suor, sem tensão, é tipo o churrasco sem carvão. Diego M. de Salvador. Os efeitos até são bons, mas o roteiro... Mano, cadê o suspense? Cadê o medo? Thaís R. de Brasília. O Predador novo tem mais falas que o Jason Voorhees em toda a franquia. Gustavo P. de Curitiba. Parece que escreveram o roteiro depois de assistir só aos trailers dos outros filmes. Júlia M. de Natal. Eu queria entender como gastaram 185 milhões e não conseguiram repetir o clima do primeiro filme. E olha o detalhe mais absurdo. O diretor disse numa entrevista que o Predador evoluiu. Mas evoluir não é falar inglês técnico, não. Evoluir é manter o que fez sucesso e acrescentar com inteligência. O Predador original funcionava porque era quase mudo. Era a postura, o som do visor abrindo, o clique do plasma, a cauda mexendo devagar. Agora, tem cena em que ele envia um e-mail criptografado. Sério? Isso estava no roteiro. Você já notou como os grandes vilões do cinema raramente falam? Alien, Jason, Michael Myers, Chucky falam pouco e assustam muito. O Predador clássico falava uma frase só. You are one of us. E aquilo deu arrepio em geração inteira. Agora, o novo Predador solta um monólogo de 3 minutos sobre ética da caça interestelar. Parece mais um professor de filosofia do que um caçador alienígena. Será que o problema foi o estúdio querer apelar para o público jovem? Colocar piadinhas de rede social, fazer referência a memes, botar música eletrônica na trilha no meio da batalha? Tem uma cena em que o grupo inteiro está cercado e alguém diz: "Alguém já chamou o Uber?" Você acredita nisso? Num filme que custou 185 milhões. E tem mais, o filme não explica direito por que o predador veio para a Terra de novo. Não tem motivação clara, não tem hierarquia entre os Yautja, não tem ritual de iniciação, só tem um monte de armas brilhando e tiros sem propósito. Até o calor humano sumiu. Não tem aquele momento em que o grupo se une, não tem sacrifício, não tem herói improvável. Tudo é resolvido com Deus Ex Machina. Olha, achei um arquivo secreto no pendrive. Lembra daquela cena em que Danny Glover enfrenta o predador sozinho no prédio, com uma espingarda enferrujada e coragem? Agora, o herói vence porque hackeou o sistema neural do predador com um app do celular. E olha que isso não é piada, é o clímax do filme. A gente já falou sobre como o reboot mal feito pode matar franquia inteira, como eu mostrei nesse outro artigo aqui, seusite.com/como um reboot mata uma franquia. E também sobre os erros mais comuns de adaptação de clássicos, que você confere aqui, seusite.com/erros de adaptação em Hollywood. Será que ainda dá para salvar a franquia? Talvez, mas só se voltarem para o básico: silêncio, tensão, mistério e respeito pelo público que cresceu com o original. Você já parou para pensar que o maior medo não é o que você vê, é o que você não vê? E esse novo predador mostrou tudo, muito cedo e sem graça nenhuma. O predador não precisava de diálogo, precisava de presença, não precisava de Wi-Fi, precisava de selva, suor e instinto, e não de um roteiro escrito como se fosse um pitch de série cancelada no segundo episódio. E aí, será que a gente ainda vai ver um predador digno do nome? Ou esse foi o tiro final na franquia? Ei, já pensou se você perdesse essa chance de saber mais sobre isso? Aqui eu posto conteúdos novos todos os dias, sempre às 8 da manhã, ao meio-dia e às 7 horas da noite. Volte sempre todos os dias para ver conteúdo novo aqui. Entre no grupo do Telegram e fique por dentro de mais conteúdo como esse. E me siga também no X, antigo Twitter.